tantas palavras que eu conhecia só por ouvir falar. Tantas palavras que ela gostava e repetia só por gostar. Não tinham tradução, mas combinavam bem. Toda sessão ela virava uma atriz. Give me a kiss, darling, play it again. Trocamos confissões, sons no cinema, as paixões, movendo as bocas com palavras ocas ou fora de si. Minha boca, sem que eu compreendesse, falou: c'est fini, c'est fini. Tantas palavras que eu conhecia e já não falo mais, jamais. Quantas palavras que ela adorava saíram de cartaz. Nós aprendemos palavras duras, como dizer perdi, perdi. Palavras tontas, nossas palavras. Quem falou não está mais aqui.